escocês. Vou marcar pra nós ver, pode ser pra ferver. Hoje eu quero você, vem me satisfazer. Teu jeito que eu me amarro, de quatro tu joga o rabo. Sequência de toma, toma, sequência de vapo. De quatro tu joga o rabo, de lado tu joga o rabo. Sequência de toma, toma, sequência de vapo. De quatro tu joga o rabo, de lado tu joga. Sequência de toma, toma, sequência de vapo. Vapo, vapo, sequência de vapo, vapo, vapo. Sequência de vapo, vapo. Sequência de toma, toma. Sequência de vapo, vapo, vapo, vapo, vapo, vapo, vapo, vapo, vapo, vapo, vapo, vapo. Sequência de toma, toma. Sequência de vapo, vapo, vapo, vapo, vapo, vapo, vapo, vapo, vapo. Olha só, olha no escocês aí. André Cidis, o mural de Ibi Coara. Marca pra nós se ver, pode ser pra viver. Hoje eu quero você, vem me satisfazer. Do teu jeito que eu me amarro, de quatro tu joga o rabo. Sequência de toma, toma, sequência de vapo, vá. De quatro tu joga o rabo, de lado tu joga o rabo. Sequência de toma, toma, sequência de vapo. Joga o rabo, de lado tu joga. Sequência de toma, toma. Sequência de vapo, vapo, vapo. Sequência de vapo, de vapo, vapo, vapo. Sequência de vapo, vapo. Sequência de toma, toma. Sequência de vapo, vapo, vapo, vapo, vapo, vapo, vapo, vapo, vapo, vapo. Sequência de toma, toma. Sequência de vapo, vapo, vapo. Vapo, vapo, vapo.